se vem, outro que vai, outro que fica. E a gaita louca se desmancha no salseiro, salta a faísca com fumaça de candeeiro e reverbera no cabelo da marica. A gaita velha muitas vezes é culpada do diz que diz dos bochichos e segredos, mas o gaiteiro faz de conta e não diz nada, porque ele sabe que os culpados são os dedos. De cada china, cada olhar é um maricuca, promessa linda que volteia quando chama. Na maneirita que se adoça e se derrama, um céu de estrelas nas pupilas da maruca. A boa, um touro berra e na penumbra parceira se abaguala. O cinaredo farejou o cheiro de terra e há uma neblina galopeando pela sala. E a gaita chucra se aveluda, se alonjura, depois se amansa num soluço de ansiedade e anda nos ares gaguejando uma saudade. Não há quem saiba de onde vem tanta ternura. De cada xinga, cada olhar é uma lipuga, promessa linda que tonteia quando chama. Na maneirita que se adoça e se derrama, um céu de estrelas nas pupilas da maruca. E a gaita chucra se aveluda, se alonjura, depois se amansa num soluço de ansiedade e anda nos ares gaguejando uma saudade. Não há quem saiba de onde vem tanta ternura. Não há quem saiba de onde vem tanta ternura. Não há quem saiba de onde vem tanta ternura.